piscando. Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Em primeiro lugar, eu queria agradecer todos os votos de aniversário que me enviaram. Eu não sei nem se eu consegui ler todos, ultrapassou a minha capacidade. Dei uma resposta geral e coloquei likes em todos que eu podia, mas aqueles que enviaram por inbox, né, não é possível fazer nada, mas estão inclusos no meu agradecimento oral e escrito. Em segundo lugar, também queria agradecer aqui ao Alberto Mussa, que me enviou o seu último livro. Alberto Mussa é um dos poucos que ainda honro aquilo que um dia foi a literatura brasileira. Muito bem. Há muitos anos eu tenho insistido num assunto que não me parecia estar merecendo a devida atenção, que é o fato de que todos esses slogans, essa nova ideologia globalista que está sendo imposta em todos os países do Ocidente, pelo menos, os do Oriente eles têm deixado em paz, ela tem uma característica fundamental, de que ela força você a dizer o contrário, ou pelo menos uma coisa diferente daquilo que você está vendo todos os dias. Força você a negar a sua intuição, a sua experiência. Você está vendo as coisas de uma maneira, mas ele te força a dizer que é de outra. Hoje mesmo no rádio estávamos ouvindo um sujeito, um homem sapientíssimo, aí, dando uma entrevista na rádio pública de Richmond, dizendo que é um assinte nós denominarmos animais como nossa propriedade. Você ter um gato, onde você tem um gato e um cachorro? São cidadãos, né? E isso aí, você comprar um gato, comprar um cachorro, ou receber de presente, ou catar na rua e dizer que é seu, é mais ou menos como a escravidão. Então, isso aí é tão repetido que as pessoas ficam inibidas de ir contra. Por quê? É aquilo que dizia o Alexis de Tocqueville. Um jornal fala a você em nome de todos os demais leitores. Quer dizer, quando você lê um jornal, você acredita que todos os demais leitores estão acreditando naquilo. Portanto, você acredita também. Isso é automático. Na televisão, o efeito é mais rápido ainda. Até resumia isso com aquela frase do Groucho Marx: afinal, você vai acreditar em mim ou nos seus próprios olhos? É isso. E eu esperava que algum dia alguém fizesse um estudo mais aprofundado disso do ponto de vista psicológico, e acabo então de tomar conhecimento deste livro, Laurent Fides, né? Faça o discurso intimidante. Ele analisa então essa ideologia do ponto de vista da psicologia, usando às vezes instrumentos que nem são tão novos em psicologia. Algumas são descobertas mais recentes, como das chamadas células espelho que tem no seu cérebro, que ao você ver uma ação, essas células registram essa ação como se você a tivesse praticado. O que basta para explicar um montão de condutas humanas e de reações, às vezes culpas que o sujeito sente por coisas que ele não fez. Tudo isso se explica dessa maneira e mostra também como é fácil você impregnar condutas nas pessoas, né? Ou seja, tudo aquilo que é observado e que é recebido e que não tem uma alternativa, não tem uma outra maneira de ver, ele se impregnou em você e passa a ser você, de qualquer maneira. É uma coisa muito, muito, muito fácil isto, né? Agora, acontece que se você já viu as coisas de uma outra maneira e aquela experiência te faz inverter a sua percepção normal, você já está com um problema. Você, aos poucos, você vai perdendo a sua própria identidade, pelo menos a identidade intelectual você vai perdendo, e é claro que você vai emburrecendo. Então, toda esta epidemia, por exemplo, de analfabetismo funcional entre os estudantes universitários brasileiros, se explica mais por isto do que por efeito do que nós podemos chamar de doutrinação ou qualquer outra coisa desse tipo. A palavra doutrinação não se aplica ao caso, porque você vê que o conjunto desses slogans e normas que se espalham por aí, eles não formam uma doutrina, eles não têm conexão uns com os outros, né? Por exemplo, o que pode ter, vamos dizer, o feminismo arranjar com os direitos dos animais, ou com o favorecimento à imigração forçada islâmica? Então, as coisas não têm nada a ver. Então, vamos dizer, pelo seu próprio caráter anárquico, essas coisas não admitem ser discutidas como uma doutrina. Aliás, não admitem ser discutidas de maneira alguma, porque conteúdo elas não têm. Como dizia o Karl Mannheim, a ideologia é um discurso de justificação que não justifica nada. Mas ele é um discurso pretextual, tá certo? E basta você tentar organizá-lo como uma doutrina, ele já cria tantos problemas que não dá para seguir adiante. Isso não se aplica, por exemplo, àquilo que são ideologias verdadeiras, como o marxismo ou o fascismo. Não, aí nesse caso você tem doutrinas. É só você ler o Karl Marx, ou você ler Giovanni Gentili, ler o Andrea La Rochelle, você vê que tanto o marxismo quanto o fascismo são doutrinas organizadas, racionais, tá certo? Tem sempre um fundo falso, mas você não pode dizer que são conjunto, constelações de imposições irracionais, impostas apenas na base da intimidação e, sobretudo, da ameaça do isolamento. Quer dizer, você tem medo de ficar sozinho, né? Você tem medo de ver as coisas do jeito que ninguém está vendo. Isso pode ser aterrorizante, realmente, porque coloca em você, se todo mundo diz que está vendo de certa maneira, só você vê diferente, então você que fica em dúvida, será que o louco sou eu? Não nesses termos. Se você chegar a formular este problema com estas palavras, você já começou a se livrar da coisa, porque você já problematizou. Mas, em geral, esse conflito não é verbalizado. Ele é vivenciado no nível, vamos dizer, das imagens, ou das células de espelho, por assim dizer. O negócio das células de espelho nem é uma descoberta tão nova. Tá certo? Existem muitos trabalhos antigos, como de Pierre Janet ou Gustave Le Bon, sobre o Gabriel Tarde, sobre a psicologia da imitação. São obras que às vezes têm até 100 anos, mas que elas por si são suficientes para demonstrar como funcionam essas coisas. Tá certo? E é claro que o modo de neutralizar é muito simples, é só você imediatamente pensar uma alternativa. E se não for assim, se for daquele outro jeito? Você fez isso imediatamente, a coisa já não tem este efeito profundo. Mas o fato é o seguinte: essas coisas todas entraram no Brasil, digamos, a partir da década de 70, 80, com uma força avassaladora, porque não encontraram, vamos dizer, uma tradição cultural arraigada. O Brasil já é um país onde, por exemplo, você falar identidade nacional, bom, a identidade nacional, que eu saiba, é a memória dos feitos realizados e falhados em comum. Então, povos por aqui nos Estados Unidos, o pessoal lembra da Guerra Civil até hoje. Quer dizer, a Guerra Civil tem uma presença, tem uma atualidade. Você ainda tem hoje conflitos e discussões em torno da Guerra Civil. Por exemplo, andaram querendo suprimir a bandeira confederada. Em alguns lugares aceitaram, em outros lugares não aceitaram. Então, é claro que a Confederação hoje não existe mais, muito menos o exército da Confederação, mas a coisa ainda tem uma importância cultural e, portanto, é um elemento presente. Agora, você imagina brasileiro se estapeando na rua por causa da independência. O sujeito que acha que deveria ficar ligado a Portugal e outro que é a favor de Dom Pedro I, isso é absolutamente impossível. Quer dizer, esses elementos da história anterior do Brasil, eles não estão presentes na consciência do cidadão. É como se nunca tivesse acontecido. A memória histórica do cidadão brasileiro tem. Eu acho que o acontecimento mais antigo que o pessoal lembra hoje é o que? O impeachment da Dilma, ou o Petrolão. Para trás disso, ninguém lembra de coisa nenhuma. E justamente porque não lembra, então os grupos ativistas interessados em forjar um passado têm uma facilidade imensa de impor a sua versão, porque ninguém vai contestar. Mesmo aqueles que se dizem conservadores ou liberais, eu vi, para a formação do movimento liberal no Brasil, desde o início da fundação do Instituto Liberal, pelo meu falecido amigo Donald Stuart Schoner, a argumentação liberal era 100% economia, liberdade de mercado, etc., etc. Eles nunca pensaram que seria preciso restaurar um senso histórico brasileiro. Estava totalmente longe da sua preocupação, né? Quer dizer, como é que você vai impor, vamos dizer, os princípios da economia liberal num meio cultural que está completamente intoxicado da ideia oposta e que nem concebe, né, o que seja liberdade de mercado? Por exemplo, o pessoal confunde muito liberdade de mercado com livre comércio, que é em escala internacional. quando essas duas coisas podem ser totalmente opostas. O livre comércio pode permitir que, vamos dizer, uma mega empresa exterior, do estrangeiro, entre e monopolize o mercado sob certo aspecto, estrangulando a liberdade de mercado na escala local. Se você fala isso para os liberais, quer dizer, o liberal defende a liberdade de mercado, defende o livre comércio nos mesmos termos, né? Não percebe que tem problema. Do mesmo modo que socialistas, por exemplo, leem no Evangelho aquele negócio de que os primeiros cristãos, as primeiras comunidades cristãs, não tinham propriedade privada, tudo era em comum, eles dividiam todos os seus bens, e ele diz, o socialismo é isso. Não, o socialismo é o contrário disso. Porque se você implantar o socialismo nesse meio, esta comunidade, ela tem a sua propriedade privada que dentro dela ela divide. Essas propriedades que os cristãos estavam dividindo entre si serão tomadas pelo Estado para ser divididas com não cristãos e com inimigos dos cristãos. Então, é assim, você raciocinar por palavras ou por meros conceitos abstratos, tal como estou definido no dicionário, você vai chegar em absurdidades. Mas que não lhe parecerão absurdidades. Por quê? Porque entre uma coisa e outra tem analogia. Não existe analogia entre repartição dos bens e socialismo? Existe. Existe ou não existe analogia entre liberdade de mercado e livre comércio? Existe. Então, dá a impressão que é a mesma coisa. Só que, nesse caso, essas ideias estão concebidas no puro céu das ideias, dos conceitos abstratos. Não tem nada a ver com o processo real. Tá certo? Então, por que as pessoas aceitam isso? Bom, você pode dizer, ah, é doutrinação, propaganda, não é só isso. Se não houvesse este intenso bombardeio, vamos dizer, de regras, normas de comportamento, preconceitos, etc., que paralisam a inteligência humana, ninguém aceitaria essas coisas. Qualquer um se lembraria de pensar. Não é isso? Então, qualquer pessoa entenderia que, para preservar a liberdade de mercado, às vezes é preciso algum protecionismo. Mas um protecionismo ao contrário da liberdade de mercado. Não, ao contrário do livre comércio. Mas não custa lembrar que entre os adeptos mais entusiastas do livre comércio no século XIX estava Karl Marx. Ele sabia que sem o livre comércio entre as nações, o movimento socialista não poderia circular. Não vai ter igualmente a circulação das ideias socialistas e você não poderia criar, vamos dizer, grandes organizações supranacionais. Tá certo? Então era absolutamente necessário o livre comércio, mesmo porque, dizia ele, isso era importante para fomentar o desenvolvimento das forças produtivas do capitalismo, que só se transfiguraria em socialismo quando chegasse no limite extremo do seu desenvolvimento. Então, forçado, vamos dizer, a dizer as coisas de um jeito que o sujeito não vê, mas que no instante que ele ouve, ele sente as coisas daquele jeito, né? O indivíduo acaba sendo incapaz de comparar as suas ideias com as suas experiências, ou seja, as suas frases, a sua linguagem com a sua experiência. Então a linguagem deixa de ser um instrumento de nomeação da realidade para se tornar apenas um instrumento de comunicação. Ou seja, você sabe se comunicar com as pessoas, você diz para elas o que você está sentindo, elas reconhecem, etc, etc. Mas você não está expressando o que você realmente viu, o que você realmente sentiu, etc, etc. Para consertar isso é um osso, gente. Quer dizer, e muitas pessoas, pessoas inteligentes e capazes, foram afetadas por isso. Tá certo? E é claro que o meu curso, por si mesmo, se você só assistir essas aulas, isso não vai neutralizar esse efeito. Você vai ter que fazer um esforço pessoal. E por isso eu insisto que esse esforço pessoal deve começar pelo aprendizado literário, a linguagem literária, quer dizer, a linguagem formal, né? Ela é o único instrumento que o ser humano tem para ele se apropriar da realidade, tá certo? E poder se orientar dentro dela. Nós não temos outro instrumento. Nós temos, claro, nós temos as matemáticas, mas elas só servem para você se orientar em aspectos muito pequenos e muito limitados da realidade, certo? São aspectos que são abrangidos pelas ciências experimentais, quer dizer, dentro de uma criteriologia muito limitada, né? Quer dizer, como é que você vai pegar, sei lá, os métodos da física de Newton e aplicar a compreensão da sua própria vida, da sociedade? Então, não dá. A física moderna, a quântica também não dá. Você pode fazer analogias, que são sempre muito vagabundas, né? Então, Isso acontece também. O nego lê lá uns negócios de física quântica e imediatamente ele acredita já ver o mesmo processo na sociedade. Isso aí vem há muito tempo. Quer dizer, no século XIX, por exemplo, houve um tremendo avanço da biologia. Não é isso? Até antes de Charles Darwin já estavam descobrindo muita coisa. Então, naturalmente, a ideia de enxergar a sociedade como um organismo era quase como um organismo animal. Era, vamos dizer, uma analogia quase imediata, mas não funciona, obviamente, porque analogia é uma síntese de semelhança e diferença. Se você não souber exatamente quais são as diferenças, a semelhança é totalmente enganosa. Então, quer dizer que a analogia, em vez dela ser aceita, assim, prima facie, você tem que decompô-la no seu significado, como todo simbolismo. Simbolismo significa, às vezes, 40, 50 coisas diferentes, das quais algumas são reais, outras são totalmente imaginárias. Tá certo? Então, é o processo da descompactação. Tá certo? Que pode ser feito seja por análise lógica, seja por uma versão mais detalhada do simbolismo. Quer dizer, eu recomendo muito isso às pessoas que, por exemplo, vêm citando Bíblia, eu digo, tá bom. Você citou essa frase da Bíblia. Agora você reconta essa história da Bíblia. Se ela estivesse acontecendo hoje, o que que seria? É acontecendo para você. Como seria? Então você vê que aquilo que na Bíblia tem duas linhas, ela requeriria 40 páginas. Você pega ali, sei lá, o episódio de Caim e Abel. E muito bem, agora cria um Caim e Abel. Agora, qual é exatamente a correspondência? Né? Então, você vê que é um trabalho miserável. Né? Eu cito como exemplo, vamos dizer, quantas páginas tem a história de José na Bíblia? Umas quatro, cinco. Né? E o Thomas Mann escreveu quatro volumes de 400 páginas para contar a história. E é normal que isso aconteça. E a linguagem bíblica é, por sua própria natureza, uma linguagem compacta, sobretudo do Antigo Testamento. Você vê que no hebraico antigo você não tinha termos abstratos, só tinha termos concretos. Nomes de coisas, nomes de lugares, nomes de animais, etc. Então tudo era designado desta maneira. Né? Você, por exemplo, se você procurar qual é o conceito de possibilidade, como se dizia possibilidade no hebraico antigo, não tem essa palavra, né? Então, tudo é dito por figuras de linguagem, tá certo? E, portanto, é dito de modo simbólico, compactado. Isso quer dizer que, na maior parte dos casos, você não sabe do que eles estão falando. Nem sempre, para você fazer essa análise, você precisa retornar ao original, hebraico, grego, aramaico. Nem sempre é preciso isso. Eu uso um método muito simples, eu faço a pura análise lógica, independente da linguagem, até onde eu posso. Quando eu não posso, eu vou à etimologia e procuro para me certificar do que o sujeito estava escrevendo mesmo. Tá certo? Mas a minha análise lógica é baseada num aspecto negativo, excluir os sentidos impossíveis. Excluir o absurdo. Né? É o método Sherlock Holmes, exclui o impossível, do que sobrar alguma coisa será verdade. Né? Eu usei isso numa discussão que eu tive com os meninos aquele dia. Eles acham que a discussão de catolicismo é protestantismo, mas não é, estou apenas tentando aprimorar a sua inteligência. E se você não entende que este é o meu intuito, então você não está entendendo nada do que eu estou fazendo. Onde eu dizia o seguinte, que a ideia de que as obras nascem da fé, tá certo? É que a fé vem primeiro e predestinada e as obras vêm depois, eu digo isso é absolutamente impossível. Por quê? Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Né? Portanto, se o sujeito não senta e ouve, o que é uma ação, evidentemente. Né? Se não é ouvir assim, ah, ouvi 2 minutos. Não, tem que ouvir algum tempo. Né? Ouvir, processar, tudo isso é ação. Esta ação, esta obra antecede a fé. Inversa e complementarmente, como diz o apóstolo, a fé sem obras é morta, e se ela nasce antes das obras, portanto, sem as obras, ela nasce morta. É impossível, né? Portanto, não pode ser isso o que quiseram dizer. É alguma outra coisa, não sei exatamente o quê, mas isto não pode ser, né? Então, é claro que as pessoas repetem isso, porque tem a autoridade da Bíblia. Eu digo, mas escuta, o que você está citando não é autoridade da Bíblia, é autoridade do seu entendimento da Bíblia. É? Você não está fazendo um esforço para você descompactar a coisa e entendê-la na sua correspondência com a realidade. Você pode até fazer exegese bíblica. Você vai lá, estuda teologia, estuda filologia clássica, etc, etc, e interpreta o texto. Eu digo, mas nenhuma filologia do mundo vai fazer este serviço, que é encontrar a correspondência atual e efetiva do que a Bíblia está dizendo. Isso é um trabalho que é a descompactação, que é feito ou por análise lógica, não tem nada a ver com filologia, ou por imaginação literária. Não há outra maneira de fazer. Se você parte diretamente das afirmações bíblicas e extrai dali a autoridade da premissa que você está usando, tá certo? Você muito provavelmente está usando alguma premissa que não está na Bíblia de maneira alguma e que você inventou, mas que é parecido com aquilo que está lá. Tá certo? Então isso não se refere somente à Bíblia, se for refere a qualquer texto mais antigo, toda hora eu vejo as pessoas citarem. Frases de filósofos da antiguidade, às quais eles superpõem o sentido atual sem saber se esse sentido atual se desenvolve logicamente a partir do que o filósofo quis dizer. Então, para a frase, o homem é a medida de todas as coisas, você interpreta sempre no sentido subjetivista. Cada um tem uma convicção, etc, etc. Ou seja, interpreta isso nos termos da noção atual do cidadão e do indivíduo, a liberdade de consciência individual. Ora, esta norma simplesmente não existia na antiguidade. Então você está atribuindo aquilo um sentido muito posterior que não tem nada a ver. Se você disser o homem é a medida de todas as coisas, eu tive sorte quando li isso a primeira vez, porque eu tinha lido quando era moleque, tinha aprendido o catecismo da Igreja Católica, e lá dizia assim: para quem Deus fez o mundo? Para o homem. Eu falei: uai, e se é isto que o sujeito está querendo dizer? Se Deus inventou o homem, né? Veja, o homem foi a última das criaturas que Deus criou. Lembra o que diz Aristóteles: a ordem do conhecer é o inverso da ordem do ser. Ou seja, o primeiro que você conhece é o último a aparecer na realidade. Tá certo? Então, o homem foi o último a aparecer. Por quê? Porque ele foi o primeiro que Deus pensou. Ele é o modelo do cosmos, né? Então, aí o famoso adágio, né, esotérico atribuído a Hermes Trismegisto, miticamente, né, que assim como é em cima é embaixo, o grande é igual ao pequeno, etc, etc. Tudo isso tirado, de algum modo, da analogia bíblica, evidentemente, né? Então, o homem é a medida de todas as coisas, pode ser simplesmente a mesma coisa que o catecismo católico está dizendo. O homem é o modelo das coisas, entendeu? Ele é a medida. De fato, ele é a medida. Tá certo? Quando Deus quis se manifestar no mundo, por que que ele não tomou a forma de uma coisa, de uma montanha, ou de um elefante, ou de um urso, mas tomou a forma de um homem, né? Porque, diz, o homem foi feito à minha imagem e semelhança. Não é isto? Então, se é a imagem e semelhança de Deus, é claro que este é o modelo primordial, porque o modelo primordial é a inteligência de Deus. A inteligência de Deus é o quê? É o Logos, é Jesus Cristo. Entendeu? Então, Jesus Cristo foi gerado e não criado. Que coisa! Quer dizer, gerado, quer dizer, tem uma relação de paternidade, né? Mas ele é concomitante. Não houve um momento em que ele não existisse, ele estava lá desde antes do tempo. E o que é ele? É um homem. Então, pronto. Eu vou dizer para vocês: eu estudo filosofia há muitos anos, eu nunca vi ninguém fazer essa analogia, quando ela, para mim, é a analogia mais natural que existe. Mas para chegar a ela, você precisa tirar da sua mente a noção corrente, vamos dizer, do indivíduo como cidadão, da liberdade de consciência, etc, etc. Que você está superpondo ao texto do filósofo antigo e interpretando erroneamente. Veja, todo este mundo dessas normas e regras que o pessoal globalista está impondo no mundo inteiro, todas elas vêm inicialmente da ideologia do século XVIII da Revolução Francesa, os direitos do homem, do cidadão, etc, etc. Essas ideias expressam, vamos dizer, uma concepção abstratista do ser humano. Quer dizer, todos os cidadãos têm direitos iguais. Tá certo? E isso quer dizer que a sua condição quase que natural é de cidadão. Mais adiante, proporão até que não existe nenhuma natureza humana, que você não nasce como ser humano e que a sociedade, ao lhe dar a cidadania, que lhe confere a condição humana. Esse argumento abortista o argumento abortista é baseado nisso. Não há uma condição humana inerente, né, ao ser existente. Existe uma condição humana que é conferida pela sociedade humana. Portanto, a condição de ser humano corresponde à da cidadania, né? E o cidadão é uma entidade abstrata que só existe perante a lei, né? Isso quer dizer que noções, por exemplo, como a formação cultural do sujeito, as suas tradições históricas, religiosas, etc., não contam absolutamente, são todos cidadãos iguais. Então, pouco interessa se a sua origem é protestante, católica, judaica, africana, japonesa, não interessa, você é um cidadão. Tá certo? E no Estado moderno você tem os mesmos direitos. Mas a pergunta é a seguinte: esse cidadão existe? Ou ele é apenas, vamos dizer, um ente de razão, criado por juristas? Hã? Então, bom, o sistema das leis é o que é? É uma regra de jogo. Essa regra de jogo só pode ser imposta a criaturas existentes. Portanto, elas tinham que existir, independentemente desta regra, que é adotada a partir de um certo momento. Então, raciocinando por outro lado, os seres humanos existem desde o começo dos tempos, e a noção da cidadania e dos direitos humanos só existe a partir de uma certa época. Portanto, ela não pode, por si, redefinir o ser humano anterior. E este é todo o conflito que a gente observa no mundo hoje. O conflito entre globalismo e nacionalismo é fundado nisso aqui. Quer dizer, a história anterior, a experiência anterior, vale algo por si. E uma nova ideia, não é isso? Ela não vale mais pelo simples fato de ser nova. É Leibniz que perguntava: será que nós temos que beatificar uma ideia só por ela ser a última? Quer dizer, a mais recente? Não é isso? Então, quando você começa a superpor as ideias mais recentes às mais antigas, você apaga a realidade da experiência anterior e a substitui por um modelo inventado agora. O efeito social disso é desastroso, tá certo? Mas mais desastroso é o efeito que tem na psicologia individual. Porque você vai achar, por exemplo, que a sua cidadania equivale a certos direitos naturais. Mas se os direitos assegurados na Constituição brasileira ou americana são naturais, então tudo que veio antes era antinatural. Então, por exemplo, é antinatural você ser um cidadão do Império Romano, você ser um chinês do século V a.C. Todos estavam numa condição inumana, né? E somente aquilo que atende aos critérios da democracia moderna é humano. A gente aceita isso tão naturalmente, a gente fala em direitos humanos com tanta facilidade, por nos parecer uma coisa boa. E é claro que, de certo modo, são. Certo? Só que existe o direito humano de você negar a realidade completamente? Não. Então, os direitos humanos têm que estar submetidos, vamos dizer, ao princípio de realidade. Eles não podem criar um novo princípio de realidade. Não é isso? Então, mais ainda, os direitos, perguntinhos, os direitos humanos pertencem ao indivíduo ou à comunidade? Então, preste atenção. Se se trata de um cidadão nascido em Nova York, em São Paulo, os direitos pertencem ao indivíduo. Mas se ele nasceu índio, os direitos são da comunidade. Então, por exemplo, nós não temos o direito de matar crianças, mas o índio tem, por quê? Faz parte da cultura dele. Então, significa que há culturas que são privilegiadas, culturas que têm um direito especial a que o seu passado seja respeitado e outras não. Não é isso? Então, e note bem, nós aceitamos isso como se fosse coisa natural. Por exemplo, o índio no Brasil é considerado menor de idade. Ele pode matar, roubar, etc. Ele é inimputável, como se fosse um doente mental. Tá certo? Mas ao mesmo tempo que ele tem direitos de um doente mental, ele é tratado como se a sua cultura tivesse valores superiores e conhecimentos de ordem mágico-religiosa que se perderam no nosso mundo de materialismo, etc., etc. Você vê, ó, só com isso aqui você vê a imensa confusão que é a mente do cidadão moderno. É claro que uma pessoa educada nesta base, ela não tem a condição de decidir nada, não tem a condição de entender nada do que está fazendo. Está reduzido a um estado de retardamento mental mesmo. Não é modo de dizer. Agora, você põe esse sujeito na universidade, quer que ele aprenda isso e mais aquilo, mais aquilo, mais aquilo. Claro que ele vai ser analfabeto funcional. Não tem como escapar disto. Portanto, a cura do analfabetismo funcional tem pouco a ver com técnicas de alfabetização ou com o direito à alfabetização. Tá certo? Por quê? O sujeito já foi alfabetizado de algum modo. Para ele ser um analfabeto funcional, ele precisa ter sido alfabetizado, né? E o que o tornou analfabeto funcional não foi necessariamente a falha na alfabetização, mas o que ele recebeu depois dela. O problema não é ele saber ler, o problema é o que ele está lendo e o que ele está ouvindo. Né? Algum trabalho para adquirir o domínio da língua, domínio elementar da língua pátria, a criança teve. Tá certo? Mas depois ela recebe um massacre, tá certo? De ideologia estúpida, que vai necessariamente estupidificá-la e torná-la incapaz, primeiro, de dizer o que ele vê, o que ele sente. Ele entra, todos entram naquele caso da mulher que escreveu para a revista Nova, dizendo que se queixando que estava com um problema de ejaculação precoce. Claro que ela não tinha esse problema, mas ela tinha ouvido falar, e isso é o que ela sabia dizer. Né? Então, você diz não o que você está vendo, mas o que você sabe dizer a respeito. E o que você sabe dizer pode ser totalmente desconectado com a realidade da experiência. Então, o problema está menos na alfabetização elementar do que na aquisição posterior da cultura. Então, até os defeitos na alfabetização podem ser supridos. Eu digo isso porque eu fui alfabetizado de uma maneira extraordinária. Eu me alfabetizei a mim mesmo, lendo histórias em quadrinhos. E quando eu entrei na escola, eu já sabia ler, do meu jeito. Se bem dizer, a minha técnica de alfabetização era perfeita, era suprassumo, era tecnologia de ponta, era nada. Foi um improviso feito por uma criança. Mas funcionou, né? Só que eu tive a sorte de que aquilo que eu li depois não me tornou incapaz de aprender o sentido do que leio e ouço. Então, eu tive a sorte de ter fugido da escola com certa idade e de, bom, pronto, eu fugia da escola para ir, antes de eu escapar completamente da escola, eu fugia dela para ir para a biblioteca municipal. E é claro que na biblioteca municipal eu aprendia muito mais coisa do que na escola. Mas os caras que ficaram lá dizendo, não, eu quero ficar aqui, adquirir meu diploma, etc., quase todos se tornaram analfabetos funcionais. Por quê? Porque leram o que o establishment manda ler. E o establishment só manda ler o quê? Quem faz a mentalidade do establishment educacional brasileiro? O establishment globalista internacional. A ONU manda, os caras copiam igualzinho e passam para você. E você acaba virando idiota sem nem saber como. Tá certo? Ainda vai culpar a sua alfabetização. Não é isso? Então, claro que pode ter havido erros na alfabetização. Sobretudo hoje, quando a moldagem cerebral das pessoas já começa na alfabetização. Não por meio de doutrinação, isso é importante, mas por meio de impregnação vocabular. Porque há modos de dizer que são modos de pensar. Eu me lembro aqui do Richard Rorty, que dizia: nós não podemos. Todas as questões filosóficas são sujeitas à controvérsia eterna. Nós não podemos provar nada. Portanto, só nos resta uma alternativa: induzir sutilmente as pessoas a imitar o nosso modo de falar. Isto é a fórmula da propaganda globalista. É evidente que o Richard Rorty, ele não tem a menor ideia da gravidade do que ele acaba de dizer. O que ele está pregando aqui é o engano universal, a manipulação universal. E ele chama isso de filosofia e as pessoas aceitam. Então, quer dizer, esse cara não é um filósofo de maneira alguma, ele é alguma outra coisa. Pode ser até um gênio, mas é um gênio de outra coisa. É um gênio da propaganda, é um gênio da enganação, qualquer coisa. Né? Como o cunhado do Freud, o Bernays, ou o Dr. Goebbels, o Willy Münzenberg, ele é um desses. Né? Vocês viram que o grande discípulo brasileiro do Roger Rorty é o Dr. Paulo Giraldelli. Preciso dizer mais? Não preciso lembrar, né? o grande evento do nascimento anual do professor Paulo Gherardelli. Né? Então, o sujeito chega, veja, no dia que eu li aquilo do Paulo Gherardelli, que ele diz que os homens primeiro praticavam o sexo anal, só tardiamente descobriram o sexo vaginal. O sujeito escreveu isso, e ele não estava brincando. Né? Naquele momento, aquilo lhe pareceu verossímil. Quer dizer, sua ânsia de defender a prática do sexo anal. Bom, tem muita gente que pratica sexo anal há décadas e nunca precisou criar uma ideologia em cima. Não é isso? Mas ele achou que precisava. Então, ele criou essa justificativa, né, histórico-antropológica, sem notar que ele estava dizendo uma impossibilidade pura e simples. Porque se o sexo anal antecedeu o sexo vaginal, as pessoas deveriam, foram geradas por via anal. Não é isso? E você lê muito o Richard Rorty, você termina assim. Eu não estou brincando. O Richard Rorty é estupidificante. A obra inteira dele não é uma enganação. É muito pior do que isso. É assim, provoca lesão cerebral. Eu acho que se examinar direitinho, a gente ficou lá estudando o Richard Rorty, impregnou tudo aquilo, faz um exame no cérebro desse, vai ver que alguma coisa não está funcionando bem. Nós sabemos hoje que certos métodos de alfabetização, chamados socioconstrutivismo, produzem lesão cerebral mesmo. Não é brincadeira. Mas uma lesão cerebral muito pior é produzida por esse tipo de formação ideológica. A qual as pessoas dão o nome de doutrinação, por quê? Porque é normal, vamos dizer, que à medida que os fenômenos históricos, sociais, culturais são descobertos, o nome apropriado deles leva 30 ou 50 anos para entrar no uso geral. Então as pessoas sempre dão aos processos nomes de coisas parecidas de uma outra época. Por exemplo, dizem que na escola as crianças estão sofrendo lavagem cerebral. Não, de jeito nenhum. Um prisioneiro num campo da China ou da Coreia que sofresse lavagem cerebral, ele sabia que aquilo era lavagem cerebral. Agora, o aluno que está na escola, ele não sabe o que é. Então já não é lavagem cerebral. Soldado era mandado para um campo de reeducação, onde estava claro: nós vamos refazer toda a sua mentalidade aqui, goste ou não goste, queira ou não queira. Mas na escola ninguém diz isso para as crianças. Então, portanto, os processos usados na escola são completamente diferentes dos usados nos campos chineses. Por exemplo, no campo chinês, o sujeito era amarrado e obrigado a ouvir a mesma frase 10 mil vezes, 20 mil vezes. Alguém faz isso na escola? Não, ninguém faz. Quer dizer, o processo de intimidação física é importante também na lavagem cerebral. Então, quando chama isso de lavagem cerebral, é uma coisa tão inapropriada que torna você ridículo. Eu acho ridículo chamar essas coisas de lavagem cerebral ou de doutrinação. São processos completamente diferentes e, se você lhes dá um nome antigo, você não capta a realidade verdadeira deles. Então, por exemplo, eu tenho insistido muito, falo, o processo de controle da mente infantil, infanto-juvenil na escola, não é por doutrinação. É por impregnação de condutas que não passam pelo juízo doutrinal, não são sequer convicções conscientes, são atitudes e hábitos que, às vezes, o indivíduo não sabe nem nomear. Então, é como o sujeito que, o garoto que pegou lá uma revista Playboy, está lendo, ele não sabe que isso é pornografia. Você fala, está lendo pornografia? Não, estou lendo Playboy. Ele não sabe sequer o nome do que ele está fazendo, o nome da sua experiência. Então, por exemplo, o fato de que agora você tem que achar normal os garotinhos ficarem se beijando, bulinando uns aos outros, etc, etc. Isso é feito o quê? Através de uma doutrina? Alguém explica uma doutrina? Claro que não. Simplesmente bota o garotinho fazendo isso e castiga quem achar ruim. Acabou. Isso não é doutrinação. Também não é lavagem cerebral. Isso é manipulação de comportamento, né? E, sobretudo, é extinção de comportamento. Então, esse seria o nome certo. Segundo lugar, a parte ideológica não é transmitida por pregação, porque não precisa, porque o sujeito já está habituado, já está amoldado a essas condutas. Quer dizer, a versão ideológica, a versão disso como convicção, ele cria depois, se for necessário. Ele vai expressar isso de uma outra maneira, vai expressar as suas convicções de alguma maneira, mais tarde, se for preciso. Se não for preciso, ele continua agindo do mesmo modo, sem nem saber o que está fazendo. Então, agora, um dado importante é a ocultação de informações antagônicas. Isto é regra geral. Então, você vai encontrar professores mais amáveis, mais gentis e outros mais exigentes, mais durões, que estão impondo essas condutas de uma maneira mais drástica, etc, etc. Mas todos estão suprimindo qualquer leitura, qualquer informação que possa dificultar o processo. Então, o problema é muito mais esse do que a doutrinação. Se você chama de doutrinação, você já está numa posição fraca. Eles certamente vão rir de você. Para eles vão dizer, não estão fazendo doutrinação nenhuma. Quando você lê no Antônio Gramsci que o processo da revolução cultural, da ocupação de espaço, é para levar todas as pessoas a se tornarem socialistas sem saber, como é que você vai dizer que elas estão sendo doutrinadas? Você pode ser doutrinado sem saber que está sendo doutrinado? Não, se você vai na igreja, na igreja católica, na igreja protestante, o padre, o pastor está lá falando, você sabe que ele está te passando uma doutrina, ou não sabe? Mas se a coisa toda é feita através de uma engenharia comportamental, você não sabe sequer o nome do processo. Então, é um processo muito mais fundo, muito mais grave do que qualquer doutrinação. Então, se fosse a doutrinação, você se livraria dela muito mais facilmente. Porque eu, quando era jovem, eu mesmo me doutrinei a mim mesmo nos cânones do marxismo-leninismo. Eu ficava o dia inteiro lendo o manual de marxismo-leninismo da Academia de Ciências da União Soviética. E me impregnei tudo aquilo. Só que foi o seguinte, fui eu que fiz. E aquilo era realmente uma doutrina. E a doutrina, evidentemente, como ela é passada no nível do pensamento verbal, ela atrai naturalmente um processo dialético. Porque ela só pode se apresentar mediante a comparação com doutrinas antagônicas. Então o antagonismo já está dado no início. É claro que o sujeito leva a sua doutrina à vitória final na polêmica, mas houve a polêmica. Por exemplo, se você vai ler Karl Marx, ele discute com Adam Smith, com David Ricardo, com toda a economia clássica, por assim dizer. Então, doutrinação é evidentemente passar de uma doutrina. A doutrina não tem como ser aprendida senão por comparação com outras doutrinas. Então, o processo de doutrinação, por mais, vamos dizer, autoritário que ele seja, ele não impede ninguém de pensar. Ele pode, o processo pode ser muito desonesto, quer dizer, você pode esconder certos pontos, você pode falsificar a ideia adversária, etc. Mas alguma dialética tem lá, é impossível ter doutrinação sem dialética. Não tem. O próprio cristianismo, quando você vê São Paulo apóstolo chegando em Roma e falando para os caras que é o Deus desconhecido, está aqui o seu panteão, você tem uma estátua para cada Deus, mas eu vim falar aqui do Deus desconhecido. Está dada a dialética. Já está dada uma comparação. Então, o nome errado induz às ações erradas. E se o problema é doutrinação, então você tem que impedir os caras de doutrinar. E daí você não tem como escapar da acusação de que você os está censurando. Entende qual é o meu problema com a escola sem partido? Sempre foi esse, desde o início. Mas eu não creio ter sido compreendido. Então eu achava que a campanha podia ser muito mais simplificada e ser formulada em termos que ninguém poderia objetar. Então, isto, aliás, é uma técnica que esse pessoal, tanto os comunistas quanto os globalistas, sabe fazer muito bem, quer dizer, sabe expor as suas crenças nos termos de crença que as pessoas já têm. Aqui nos Estados Unidos, por exemplo, é notável como o sujeito mais comunista da paróquia consegue expor a sua proposta em termos dos Founding Fathers, da Constituição Americana. Fazem isso, isso é o mínimo que um propagandista tem de fazer. Você não pode chegar para o sujeito com uma ideia chocante. Você pode chegar com uma ideia chocante se o seu objetivo é chocar e fazer o sujeito pensar. Mas se você quer obter adesão, não. Você vai ter que usar, vamos dizer, algum recipiente, quer dizer, vai ter que dourar a pílula de algum modo. Tá certo? O que você corrobora com aquilo que você fala sobre se você só vence aquilo que você substitui? Não, não é só isso. Ela está perguntando se eu estou me referindo à frase do Nietzsche. Você só vence aquilo que você substitui. Né? Aí não se trata de substituir, se trata de você usurpar. O adversário, não, você... aí você está usurpando, é diferente. Ah, entendi. Isso é uma usurpação, quer dizer, você está macaqueando o discurso dele em certos pontos, mas usando a forma do discurso dele para passar o seu conteúdo. Isso é um processo de usurpação e falsificação. Né? Agora, ninguém foi, por exemplo, ninguém jamais foi doutrinado no marxismo-leninismo sem saber que era marxismo-leninismo. Ninguém chegou na escolinha do Partido Comunista e disse, não, nós vamos aqui te ensinar o espiritismo, e tacava Marx e Lenin. Ninguém fez isso, jamais. Agora, as crenças que estão sendo inoculadas nas crianças e nas adolescentes, elas não têm nome, elas não vêm com o nome de uma ideologia. Não é isso? Aliás, até os nomes que você usa, Os nomes que os inimigos desse processo usam para criticar, os nomes são. Nenhum nome está certo ainda. Você pode chamar de globalismo, de individualismo, até de liberalismo, tá certo? Ainda não tem um nome apropriado. E é difícil ter um nome apropriado, por quê? Porque não é uma doutrina e não tem unidade. Né? Quer dizer, como é que você vai fazer aqui uma coisa que sintetiza feminismo e islamismo? Não há nenhuma doutrina que pode fazer isso. As coisas têm que ser passadas independentemente uma da outra, como se não tivesse nada que ver. Não é isso? Você adere a uma coisa e adere a outra. E você nunca compara uma com a outra. Então, para você ser sensível a isto, para você ser vulnerável a isto, você já precisa estar com o seu QI muito reduzido. A sua capacidade de compreensão tem que estar reduzida já. Não é isso? Então... E note bem que essa crítica que eu estou fazendo não é aos ideólogos, aos defensores dessa coisa, é aos seus críticos também. Porque os críticos caem no mesmo erro. É muito difícil você combater, vamos dizer, um conjunto de crenças se você só tem o vocabulário que ele mesmo criou. Você precisa transcendê-lo, nomeá-lo de outras maneiras, definir de outra maneira, descrever corretamente, etc, etc. Eu tenho tentado fazer isso há muitos anos e é possível. Esta é uma das razões pelas quais o que eu digo está funcionando. E o que os nossos amigos liberais, conservadores, religiosos, etc., diziam, não está funcionando. Né? Eles se limitavam a nomear as coisas com os mesmos nomes que os inimigos davam e dizer que são contra. Né? Eu digo, mas bom, mas o nome que eles dão é enganoso e você está caindo no mesmo engano. Se você falar, não, a nossa ideologia é liberal. Eu falo, não, claro que não. Ela tem pontos de convergência com a ideologia liberal, por exemplo, no diz respeito ao livre comércio, mas ela emboca no liberalismo, coisa que não tem nada a ver com ele. Como que você vai conciliar, por exemplo, o liberalismo com o islamismo? Não tem como. Mas, então, as duas coisas são vendidas juntas. Outra coisa, quer dizer, a capacidade... de juntar elementos antagônicos e vendê-los como se fosse a mesma coisa é uma das características fundamentais dessa ideologia. Estou chamando de ideologia assim com grano sales, né? Porque não é bem uma ideologia, né? É uma outra coisa que eu mesmo não sei o nome, né? Por exemplo, individualismo e coletivismo. Existem muitos críticos da ideologia globalista que dizem que ela é baseada no individualismo, portanto no hedonismo, no prazer, na satisfação própria, etc, etc. E opõe a isso de ideais coletivistas de ordem social, solidariedade, etc, etc. Mas acontece que o coletivismo, ele só pode existir onde há um individualismo, meu Deus do céu. É? O coletivismo é a repartição equitativa das satisfações individuais para um grande número de pessoas. É? Se você pegar assim... pegar uma outra situação social qualquer, historicamente, anterior, né? Você dizer assim, o camponês medieval é individualista ou coletivista? Não tem como você dizer isso. Não cabe nessas categorias, né? Então, não podemos esquecer que o coletivismo só surge como uma resposta dialética ao individualismo e que, portanto, estava embutido nele. Quando nós falamos de por exemplo, justiça social, então, o ser humano vive para adquirir bens e encontrar sua satisfação, o máximo de felicidade. Daí algum outro vem dizer o máximo de felicidade para o maior número possível. Eles estão vendo exatamente a mesma coisa. O ser o coletivismo é o individualismo multiplicado por todos. Agora, se você disser, não, nós não devemos viver para nada disso, nós devemos viver para a vida eterna. Por exemplo, isso é individualista ou coletivista? Não cabe. E você se esquece que durante milênios as pessoas viveram para a vida eterna. Então é como se eles não existissem e só a visão atual da mídia ou do professor fulano e tal é que é a realidade e os outros viviam na fantasia. Quando eu estou aqui demonstrando que é justamente este tipo de mentalidade que coloca as pessoas dentro da fantasia. Então, eu lhes digo, sem um profundo domínio da linguagem literária, vocês não vão sair disso nunca. Porque é preciso aprender a dizer as coisas, a dizer o que você percebe, o que você sente, tá certo? De maneiras que não sejam a mera imitação daquilo que você odeia. Está entendendo? Então, muito bem. Hoje, em homenagem a mim mesmo, eu vou encerrar a aula mais curta e não vou responder perguntas. Mas eu vou parar para comer um bacalhau que a Roxane fez aqui. E vou estar muito ocupado com isso. Então, vamos parar por aqui mesmo. Agradeço novamente a todos de coração. Todos que me, claro, agradeço profundamente a todos, mas agradeço especialmente ao Maurício Marques Canto Júnior, que gravou uma mensagem de aniversário do leito de hospital, fez lá correndo perigo e tal, para fazer lembrar do aniversário do amigo depois. Isso é demais, né? Então, obrigado a todos vocês, até a semana que vem, muito obrigado.